Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Ricardo Mendonça, Daniel Caraça e Renata Freitas, alunos do 9º A da Escola Básica Carlos Ribeiro, de Pinhal de Frades, foram os grandes vencedores do concurso Imagem em Movimento, com a elaboração de um vídeo sobre a prevenção do VIH-Sida. Hoje, no Seixal Saudável, vamos conhecer este trabalho. Em estúdio, temos connosco o professor de Ciências José Luís Santos, que orientou este trabalho, e o aluno Ricardo Mendonça. Vão estar à conversa com a Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. A Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, em parceria com a Câmara Municipal de Seixal, lançou este ano letivo um desafio a todas as escolas do concelho, um concurso inter-escolas que tem como objetivos promover a prática de uma alimentação saudável, a prevenção tabágica e a prevenção do HIV-Sida. A Escola Básica Carlos Ribeiro de Pinhal de Frades foi a grande vencedora deste concurso. Por isso, eu começaria por perguntar ao professor José Luís em que é que consistiu exatamente este desafio. Este desafio surgiu numa articulação que é feita entre os professores de Ciências e o Grupo de Projeto de Educação para a Saúde do nosso agrupamento. Nós temos articulação de vários projetos no âmbito da cyberbullying, bullying, alimentação e, nomeadamente, da sexualidade. E então surgiu esta parceria este ano, fazer um vídeo temático sobre o HIV-Sida nos moldes da prevenção. E então, não só a equipa PES nos motivou, como nós incentivámos os nossos alunos, com poucos recursos, quase sem verbas, produzir filmes que dissesse alguma coisa aos jovens. E surgiu este trabalho de qualidade e que decidimos enviar para o júri, um júri com algum rigor, e que ficamos com muito agrado nosso, satisfeitos por ter ganho o primeiro prémio. Pergunto agora ao Ricardo, um dos alunos do vídeo vencedor. O vídeo que apresentaram incidiu em que tema? Como a professora José Luís disse, O tema foi o HIV. E que mensagem procuraram transmitir com o vídeo? O objetivo do vídeo foi transmitir às pessoas, nomeadamente aos adolescentes, como se transmitia e preveni-los para que não aconteça. E o que é que aprenderam ao longo de todo este processo? Para além de nos divertirmos, aprendemos como se transmitia, como se previne, e espero que tenhamos passada a mensagem aos nossos colegas. Volto agora ao professor José Luís, que acompanhou a elaboração do vídeo. Sente que os alunos adquiriram, de facto, novos conhecimentos em todo este processo? Sem dúvida que sim, porque, de facto, os alunos não só foram rigorosos naquilo que era o tema, como também passaram a utilizar uma mensagem que não é muito fácil passar de adulto para jovem e que entre eles conseguiram passar a informação de uma maneira muito gira, muito lúdica, e para além de que o próprio concurso lhes permitiu que os seus trabalhos passassem do muro da escola, e isso deu-lhes um certo incentivo e um certo gozo, não só no trabalho em si para os colegas, como depois saberem que estavam sujeitos a um concurso. E qual foi o prémio que receberam? Receberam um prémio de 150 €, que pensamos que vamos, uma vez que o grupo é formado por 3 alunos, vamos dividi-los de uma maneira igualitária para todos e ao gosto de cada um deles. Ricardo, que história conta o vídeo? São 3 personagens, 2 irmãos e uma senhora. O senhor vai a um bar, entretanto chega a senhora, cumprimentam-se, vão para casa, vão ter relações sexuais. A meio da relação, o homem vai a retirar o preservativo. A senhora diz que não é necessário e tem relações desprotegidas. No outro dia de manhã, aparece o nascer do sol e nota-se que o senhor já está infectado com o HIV. Entretanto, aparece o irmão, pergunta-se se pode utilizar a sua escova de dentes. Ele permite. Quando escova os dentes, a infecção é transmitida e o irmão fica contagiado também. O objetivo do vídeo é mostrar a mensagem, como nosso slogan, se não se proteger, acaba por morrer. Quem quiser ver o vídeo, onde é que este estará disponível? O vídeo está disponível na página do Agrupamento de Escolas Pinhal de Frades, em jomla.org. aepinhalfrades.pt. Se não se proteger, acaba por morrer. É esta a mensagem transmitida no vídeo vencedores do concurso Imagem em Movimento, que foi elaborado por 3 alunos do 9º A da Escola Básica Carlos Ribeiro de Pinhal de Frades. Terminamos assim o Seixal Saudável, que parte hoje para férias e regressa a 9 de junho. Até lá, tente manter um estilo de vida saudável. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.